Fala 230 no solo 26, libera direito, chama o solo 121 decimal 9. Direito, decimal, obrigado, até logo. Autorizado decolar, pistão 0, vento 130 graus, 132. Iniciando, tá, 3304. Acho que hotel controle. Salvador, bom dia, seu Papa Romeo, Serra Golf Oscar, pronto para o Marinho. Papa Romeo, Serra Golf Oscar, livre acionamento, chame pronto táxi. De 304, decolados 28, chame agora o controle 120, décima 8. 08, bom dia. Cruza 1200 para o 360 na Arborona. Então 3304, contato radar, subo nível 360, direto elepo. Elepo direto 3304. Papá Lima, Mike Fox, prossigo. Procedente de Cairo para a Serra 8 de Delta Lima, passou Vera Cruz, foi para a bola, fala da barra. Estacionado 0141, com a bola. Lima, Mike Fox, sob condições visuais, 500 pés, corredor axé, sentido inverso. Ajuste para referência Salvador, no 017, aporte Serra 8 de Delta Lima. Papa Romeo, Charlie, Alfa Tango, livre acionamento, chame pronto táxi. Tango Juliette, até Tango, livre estacionamento, chama pronto táxi. Quem chamou? Papa Tango, Juliette, Serra Tango, autorizado táxi, reporte na Taxi Romeo. Serra, Golfe Oscar, acionado, foi pro táxi. Papa Romeo, Serra, Golfe Oscar, autorizado táxi, reporte na Taxi Oscar. Reporte na Romeo, Serra, Golfe Oscar. Charlie Alfa Tango, aguarde. Serra, Golfe Oscar, na escuta? Só confirmando, tá na bata? Eu, Charlie Alfa Tango, na escuta? Decola da bata? Romeu Charlie Alfa Tango, decolagem por conta em risco, vento no aeródromo 130 graus 09 nós, reporte fora do solo. Reportar fora do solo, Charlie Alfa Tango. O grupo Romeu Charlie Alfa Tango, Juliette Serra Tango, autorizado ingresso, pistão 7, reporte alinhado, pronto. Tango fora. Oxalene 6250, chegou o controle de Salvador, acione identificação, desça para o nível 050, ajuste 10 no 7, manda em TAP. Bom dia, identificou destino 50, com o 17 na Cruz de TAP, muito obrigado, 6250. Tango, Juliette, Serra Tango, aguarde. Gente, Lima, Mike Fox, tem frequência livre, está presente, ajuste em Salvador para referência no 017. Papatango Juliette Serra Tango, informa o tráfego, um helicóptero Alfa Serra 50, seguindo com o proa do litoral norte. Da presente, autorizado a decolar, pistão no 7, vento no 30 graus, 10 nós. Firmo, cruze no ponto médio da pistão no 0. Fatango, só no transpondo 0130, só confirmando, vai a 1 no 10? Afirmo. Gente, transponda 0170. Ah, ok. 0170. Telefatando. Está acionado, senhora, modo Charlie, 0170. Gente, chame agora o controle, 120.8. 12080, grato. Controle Salvador, bom dia, Papai Romeu Charlie Alfa Tango. Papai Romeu Charlie Alfa Tango, este é o controle Salvador, senhor. Sobre condições visuais, 1 no meu pé, corredor forte, da referência ajuste 10.7 Salvador. 10.7, vai manter condições visuais e corredor forte no meu pé, Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, afasta até breve forte. Afirmo. Breve. Papai Romeu Sierra Golf Oscar, autorizado ingresso, reporte alinhado, pronto. Papai Romeu Papatango Juliette Sierra Tango, autorizado subir para nível 095, aguarde para transferência. Livre 095, Juliette Sierra Tango. Então pode curvar à esquerda para o 20 para sair na radial 025 de Salvador? O Juliette Serra Tango inicialmente mantenha o corredor forte. Chame agora o controle, 120.8. Tango. Controle Salvador, bom dia, Papa Tango, Juliette Serra Tango. Papa Tango, Juliette Serra Tango, contato radar, suba ao 095. Direto Paulo Afonso, quando possível, estimado para pouso. Direto Paulo Afonso, seguindo para o 095, Juliette Serra Tango. Mais 1 hora e 10 minutos para o Paulo. Certo. Confirmando, mais 1 hora e 20 minutos para o Serra Tango. Gente. Corre, Tan 3663, próximo ao Ministério da 10. A 3663 autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 150 graus, 099. Ali decola, tá 3663. Salvador, alinhado e pronto, Sierra Golf Oscar. Papa Romeu Sierra Golf Oscar, autorizado a decolar, pista 197, vento 140 graus, 109. Autorizado, decolado, cabeceira 197, vento 1. Sierra Golf Oscar. Paulo Sierra Golf Oscar decolado aos 41, autorizado, circuito pela direita 17, reporte girando base. Direita, reporte girando base 17, Sierra Golf Oscar. 663, decolados 41, chame agora o controle, 120, decimal 8. 208, boa. Salvador, bom dia, 3663, decola Tango 1. Só 3663, contato radar, suba nível 340, direto Leda. 340, voa direto Leda, 3663. Lama 250, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 na 7, livre LS, reporte estabilizado. 2.300, Afirmo. Afirmativo. Palmeiro Charlie Alfa Tango, tem frequência livre da presente para a coordenação, reporte ao regresso. Livre da presente, grato, já. Vai girar a base, 197, Zerra Golf Oscar. Romeu, Zerra Golf Oscar, reporte final, 97. Reportará na final do 97, Zerra Golf Oscar. Serra Golf Oscar autorizado, toque remetido, pistão 17, vento no 40 graus, no 0 nós. Autorizado, toque remetido, 17, Serra Golf Oscar. É 323, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento no 40 graus, no 0 mais. Romeu Serra Golf Oscar, Tango remeteu aos 46, autorizado circuito pela direita, reporte para girar base no 7. Direita, reporte para girar base no 7, Serra Golf Oscar. Papa Romeo, Serra, Golfe Oscar, informa o tráfego próximo à Duna com Airbus da Avianca. Cliente, Serra, Golfe Oscar. Dan 3726, este é o controle de Salvador, aciona a identificação, desça para o nível 050, ajuste no 017, chegada Bomed 1. Bomed 1 no 050, 3726, quanto vai avançar na prova de Duna? Oi, TAP. TAP, graças a 3726. Dan 3 no 650, aprovite. Oxanem 6250, complete a aproximação, chame Torre 1 no 8 decimal 95. 295 a Torre, bom dia, bom trabalho. Comente. Ocean 6323, contato radar, suba nível 360, direto letra. 360, Salvador, bom dia, Papa Romeu, Kilo Serra Lima, ciente da informação 90. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, este é o controle Salvador, senhor identificação, desça para o nível 050, está presente voando na proa Diamã para interceptar a chegada Amã. Gente, descendo para o 050 na proa Diamã, Kilo Serra Lima. Chame Centro Recife 125 decimal 1, alterno 28 decimal 35. 251-2835, bom dia. Yeah. 250, avistado, autorizado com uso. Pistão no 0, vento no 40 graus, 08 nós. Papa Romeu, Serra Golfe Oscar, autorizado base 17. Autorizado base 17, Serra Golfe Oscar. Então, meu senhor, a Golfe Oscar autorizado, troca remetida, pistão 97, vento 1, 40 graus, 08 nós. Autorizado, troca remetida, 97, Serra Golfe Oscar. No solo 51, libera a direita via Fox Trot, chame solo 1, 2, 1, decimal 9. Direita Fox 219, 5, 219, hoje, né? 62. Informador, Azan 3721, um pequeno desvio direito para dar uma informação. Gente, Azan 3721, livre de desvio após desvio de Voiduna. Após Voiduna. Eu acho que eu tô com o RMT 854. No momento não há tráfego, tem a janela aí de aproximação de 8 minutos, para ser o critério do circuito. Confirme intenções. PGL, pista no zero. Turizado, chame na final do no zero. Passa na final no zero, Serra Golfiosa. T726, está autorizado a final do ILS X-Ray, desça para 2.000 pés, o ajuste no 097, está livre a velocidade. 2.000 no 097, velocidade 3726. Na 6323, chama agora o centro Recife, frequência 125.1 e alterna 128.35. 251, 2835, 6323. Toma, meu Serra Golfiosca, autorizado, toque remetido no zero, ventou no 40 graus, 089. Autorizado, toque remetido no zero, Serra Golfiosca. É autorizado a descida até o nível 080, Papa Romeu Kilo, Serra Lima. 080. Papa Romeu Kilo Serra Lima vai atingir o 080. Papa Romeu Kilo Serra Lima está reautorizado, descida para 4 mil pés, o ajuste no 018. 4 mil no 018. Eu acho que eu corremetei aos 20 aos 50. Chame lá do vento, dona Zero. Passa a perna do vento, dona Zero, Serra Golfiota. Tango Juliette, Serra Tango, está agora 47 milhas norte de Salvador. Serviço radar encerrado para informação de voo alerta, Recife na frequência 125.45 e alterna 126.85. Então, Romeu Serra Golfiota, que eu confirmo intenções? CGL, pista no zero. Serra Golfiota, torre voltando? Vai pegar. Tá, presente evolução das condições meteorológicas, tendência é degradação, intenção de pouso no 7 ou vai seguir para a alternativa? Tá, segue no 7. Ok, ciente. Pelos dados da base da 7, chame na final. Dirige na medida do possível, tráfego da TAN, chamando posição do UNI em mais um minuto. Ciente, agilize na medida do possível, Serra Golfiota. Ciente, autorizado a aproximação, segue como número 2, descendo para 2000, Silva Serra Lima. Como eu sei, a Golfiota, autorizado pouso, pista 1-7, vento no 30 graus, 1-7, nós. Autorizado pouso, pista 1-7, Serra Golfiota. Localizador, campo avisto, da 3-2-3-7-2-6. A 3-7-2-6, completa o final do procedimento, chame a 2, Salvador, 1-1-8-95. 1-1-8-9-5-3-7-2-6. Salvador, boa, é o azul 5196. Espaço 2-4-0-0-1-5-0. Azul 5126, sua identificação. Desça via bom mediuno, desça para o nível 050. Para o 050 da FIPIA, libera somente velocidade. Eu solicito prosseguir, pois esperas até a chuva passar. Confirme. Serra Golfiota, Arroio do Toque, solicita manter esperas até o quebro da chuva. Da 3726, sinal estabilizado, 1-0. Da 3726, aguarde. Só para o meu Serra Golfiota, só confirmando, pouso? Torre, Serra Golfiota, Torre. Confirmo, estado, solo controlado. Ciente, Papa Romeu Serra Golf Oscar, no solo aos 03. Libere via Taxiway Quebec aguardando instruções. Via Quebec aguardando instruções, Serra Golf Oscar. São 3726, reporte visual com o campo. Quem negar no 08, informo chuva de leve a moderada sobre o campo. Ciente, já visual com o campo, está 3726, desde a chuva. Tá 3726, autorizado pouso pista 10, ventou no 40 graus, 1,6 de nós, informe pista molhada. Sente pista molhada, de pouso 3726. Perto de 1.500 pés com 3.000 metros de visibilidade, chuva moderada sobre o campo. Papa Romeu Serra Golf Oscar, autorizado o ingresso pista 17, reporte livrando na Romeu. Autorizado ingresso 17, reporte livrando na Romeu Serra Golf Oscar. Sete 26 no solo 05, libera a direita, chama o solo 121 no decimal 9. Na direita, chama 219, tá 3726. Juliano de Alfa Tango. É o Papa Romeu, Charlie Alfa Tango, senhor. Está livrando a praia do Forte, está ingressando na CPR. Está 20 milhas afastado para cruzamento e sobrevoo no Iguatemi, senhor. É o Papa Romeu, Charlie Alfa Tango, inicialmente mantenha os corredores, ingresso no corredor Interlagos, o ajuste em Salvador 10018. Informe para ingresso no corredor. 10018, autorizado cruzar pela linha do litoral, senhor. Um breve sobrevoo ali em buraquinho. Certo, mantenha o litoral, aguarde coordenação, tchau, patrão. Certo. Controle Salvador, Bono 394, para novembro. Bono 394, acione a identificação, desça via Bomediuno para o nível 060. Desce via Bomediuno até o 060, ou Bono 394. Informo que Salvador opera instrumento, chuva moderada, certo agora de 1.000 pés, visibilidade 4.000 metros. Ok, sente, zero. Quilo Serra Lima interceptando o localizador. Quando o Quilo Serra Lima completa a final, chame a torre Salvador, 118 decimal 95. 1895, um bom dia. Yeah. Torre Papa Romeu, Quilo Serra Lima. Quilo Serra Lima, bom dia, o time 308 continua a aproximação, reporte de acervo, visual com campo, operação de instrumento, chuva passageira, pista 10 molhada. Gente, tem questão de pouso na 1-7 a partir do marcador externo? Serra Gonçalves com frequência livre. Bom, Kilo Serra Lima, ciente. É, operação agora é instrumento. Continua a aproximação e aporte se intenções de circular para o 7. Ok, tem intenção de circular para o 17 e vai chamar ponto visual para cancelamento. Kilo Serra Lima está agora 1.200 pés, está visual, visual com a 17, propõe cancelamento, prosseguir para a 17. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, informo que está autorizado para circular pista 17, reporte final 17, vento 130 graus, 10 mais. Gente, chamará a final da 17. Azul 4207, essa é a minha identificação, desça via Golf para o nível 070. 070, via Golf 4207. Auto approach control, Money Papa Tango Mike Bravo Uniform, press the run, 70. Papa Tango Mike Bravo Uniform, good morning, Skull Cadet, clear summer arrival, down to flight level 080. Focus to descendant to 080 and happy summer arrival, thank you. Girando o final da 17, baixar travado, Kilo Serra Lima. Kilo Serra Lima, autorizado pouso no 7, vento 120 graus, 129. Gente, ele pouso. Controle Salvador, Papá, Papá, Lima, Mike Fox. Papá, Papá, Lima, Mike Fox, seu controle, prossiga. Decolou Serra Alves, Filhota Lima, pra Serra Índia, Índia, acionado 01141, na sua disposição. Ajuste 1018, mantenha 500 pés, autorizado o cruzamento da final da 10 entre marcador externo e dona. Entre marcador externo e dona, tá livre o cruzamento, ó. Controle o Papá Roberto da Patango, tá passando através de Interlagos. Autoriza manter a linha do litoral? Afirmo, Tchala Patango, mantém o litoral. 500 pés, chame a torre Salvador, frequência 118.95. Vai descer para 500 pés e chamar 1895, grávida. Direita, Papa Romeu, Kilo Serra Lima, solo zona 2, confirma o pátio? Está, direita. Autorizado, táxi à direita, via Papal estacionar frequência livre. Obrigado. Corre, Papa Romeu, te levantando? Confirma quem chamou? Papá Romeu, Tchala Fatango, ela está passando através de buraquinho, vai manter a linha do litoral para cruzamento do campo. Gente, o Papá Romeu, Charlie Alfa Tango, reporte, abandone a linha do litoral, reporte através norte da torre. Vai abandonar a linha do litoral e reportar ao norte da torre, Tango. Oscar, que é o autorizado do táxi, reporte na táxi aí, Oscar. Papa Romeu, Charlie Alfa Tango, confirme intenções? A intenção seria fazer um breve sobrevoo em Buraquinho e cruzar pela linha do litoral, né, cara? Gente, o Charlie Alpha Tango, sem interferência com a final da 28, mantenha em Buraquinho na escuta permanente. Na escuta permanente. Só sobrevoa em Buraquinho, segue com proa do Través Norte da Torre, cara. Papá Romeu Charlie Alpha Tango? O Charlie Alpha Tango está confirmando, vai cruzar o campo e seguir com proa do litoral sul? Afirmo, afirmativo. Mantenha o setor quando o senhor for cruzar, vai cruzar via sinal 28. Ok. Vai reportar livrando o Charlie Alpha Tango. Azul 4207, interceptando de Gil, esquerda, ele está com a ação por 8 minutos. Estou livre de Gil, azul 4207. 4207, obrigado. Está em Buraquinho, já está livrando, já ficou sobrevoo, está liberado para o cruzamento, senhora. Gente, Charlie Alpha Tango autorizado o cruzamento final 28, reporte para o cruzamento 35. Vai reportar para o cruzamento 35, autorizado o cruzamento da cabeceira 28, Charlie Alpha Tango. Desça para 2.000 pés, número 2 na aproximação, tráfego à sua frente, Embraer 190, afastado 13 milhas. Autorizado o final do ILS e informe estabilizado, gol no 394. 10394, reportar estabilizado, é do Leão. Propôs o Serra ainda com o Índio de Mamãe Fox. Posso 10-0, pronto. Gol 2065, mantém o ponto de espera. Tá, mantém, gol 2065. Tráfego conhecido para informar, tem a frequência livre. Frequência livre. Capitão Whisky que usa o autorizado ingresso pistola 7, reporte alinhado, pronto. Gol 2065, autorizado alinhar e manter pistão 1-0. Eu mantenho na 1-0, gol 1-0-2-5-1-0, 2-0-6-5. Correu para o Palomar Chile Afatango, cruzou a 2-8. Está aguardando autorização para o cruzamento da 17-3-5. Romeu Charlie Alpha Tango, autorizado cruzamento final 35, reporte farol de Itapuã. Está autorizado o cruzamento final 35, reportará em Itapuã, Tango, graças. Salvador, voa, eu vou 5196. Azul 5196, QNH 1097, continua a aproximação, aguarda na pista livre. 1097, continua a aproximação, 5196. Salvador, Papatango, Papatango Vitor, Índia Juliette, livre acionamento, chama pronto táxi. Torre Salvador, boa. Bom dia, 2171 no ponto de espera da 1-0 e pronto. 2171, não mantém o ponto de espera. Ok, 2171. Gol 2065, autorizado, decolar, pistão 1-0, vento 1-20 graus, 099. Vai iniciar então da 1-0, autorizado decolagem, gol 2065. Papa Romeu Charlie Alpha Tango, farol de Itapuã, chama o controle, 120, décima 8. Itapuã, 120, grato. Alinhado pronto na 7, o Tango Whisky, que usa, mantém a posição. Mantendo a posição, tiro o voo. Papa Tango Vitor, Índio Juliette, autoridade do táxi, reparte na táxi em Oscar. Controle Papa Romeu Charlie Alpha Tango. Papa Romeu Charlie Alpha Tango, prossiga. Tá passando a vertical do farol de Itapuã com... Vai manter a linha do litoral. É portar após o... Através do parque de Itapuã, sobrevoando em Guatemi, senhor. Charlie Alpha Tango, está sujeito ao tráfego, mantenha 500 pés. Ajuste no 08, informe para o sobrevoo. Rosário no 8, encontra as visuais, a matéria litoral, reportará e iniciar o sobrevoo. Graça. Azul 4207, confirme sua indicada? O senhor tem condição de incrementar um pouco mais? 140. Afirma, mantenha 240, azul 4207 para o sequenciamento. 1094, reduza para 2209. 2209, reduz 1094. Salvador Departure, good morning, gol 2065. Go 2065, good morning, ready contact in the traffic, climb level 360, you're clear, fly direct, later. Now fly heading, mid intersection, go 2065, and climb 360. Interceptar no 394. Go no 394, completa aproximação, chame a torre Salvador, 118, decimal 95. 1895, até já. Salvador, bom dia, o gol 1394, passou aqui a Jequitaia, está na aproximação. Está 319. Gol no 394. Continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste altímetro na 017. Estico guardando. Estou na linha do litoral, vai iniciar o sobrevoo, negócio também autoriza um TGL em Mundo Plaza, senhor? Olha, portanto, está livre o TGL, só para a nova decolagem. Vai, vai, está autorizado, vai reportar para a nova decolagem, já é faltando. Livre, desvio o azul 4207. Papa Tango, Mike Bravo, informe da Vector Info Space, turn left in heading 080. Your limit is radio 310 from Salvador Vera. Left turn by left turn to have heading 080. Somos 7, Papa Alpha 34, prosseguindo com o Pro do Litoral Sul sem interferência, 1 no mil pés. Obrigado pela informação, 394. Gol no 394, tráfego avistado, autorizado pouso, pisto no 0, vento 130 graus, 099. Gente, livre nosso pouso, gol 1394, obrigado. Papatango, Whisky, Kilo, Zulu. Decolou aos 21, acione no transponder 0141 e chame o controle Salvador em 120, decimal 8. 208, chamou 0141, Kilo, Zulu. 207. Pronto, Vitorinho Juliette. Vitorinho Juliette, aguarde. Apatando o Whisky, Kilo Zulu, prossiga para o controle. Decolado aqui, Jeromil, pela linha do litoral, para Cairi. Mantenha o número 3 no litoral, o ajuste 1017 agora. Cheque seu transponder, ainda não recebo. Faz passagem do tráfego, autorizado alinhar e manter, cabeceira 1 a 0, gol 2 a 7 anos. Boa, ainda não recebo informação do seu equipamento, cheque o equipamento Whisky Kilo Zulu. Voo no 094 para o localizador, curva direita na proa 060, desça para 3 mil pés, ajuste no 097. direita 060, desce 3000 com 0097, 0094. Problema com o número de Alfa Tango? Prossiga, senhor Alfa Tango. Arremetida do Plaza vai entrar regrante com a Madrugada. Certo, mantenha a linha do litoral, informe no Parque Pituaçu, Tchau, Léo Patrão. Depois da linha do litoral, vai apontar no Parque Pituaçu, Tchau, Léo. Confirmar que já recebeu o nosso transponder, 8 kg Zulu? Não, negativo ainda, o whisky kg Zulu. Fazer um novo check aqui, tá? Azul 4207, curva esquerda para o localizador, proa 150, está autorizado ao final do procedimento. Esquerda 150, autorizado ao final do procedimento, azul 4207. Controle Salvador, muito bom dia, o papapá, Charlie Serra Romeu. Bom dia, escuta, Charlie Serra Romeu, o Papatango Whisky Kilo Zulu, troca seu transponder para 0441. 0441. Papatango Mike Bravo Uniform, Sunny Lightning Heading 170, your limit is localized, descent to 4000 feet, connect 1017. Turn right at the heading 170. Please, I want to cancel now to fly to VFR, to proceed to VFR to approach it to 117 if possible. Sorry, Papa, the Mike Bravo uniform. IFR plan cancel. Descent flight level 040, 281017, flying heading Seattle. Please, could you say again the heading? Heading rotatória, Seasa. Ok, fly direct to runabout and descend 040. Controle, Papa Romeu, Charlie Alfa Tango, está passando através do parque de Pituaçu. Charlie Alfa Tango, mantenha 500 pés, informe temos um Papa Alfa 32 decolando agora da 17 e chame a torre Salvador na frequência 118.95. Mantém 500 pés, a gente der a nave decolando da 17, vai chamar 1895. Grato. Estabilizado ele com 094. Mantém escuta Globo 094, o azul 4207. Completa final, chama a torre Salvador, 118.95. Completa, chama a torre 1895, 4207. Globo 094, completa aproximação, desça para 2000 pés, aguarde a transferência de comunicações. Para 2000, aguarde 094. Professor de Salvador, Papatango Vitorino Juliette, decolando, se escuta. Papatango Vitorino Juliette, mantém o número pé no corredor Axé. Informe, temos um helicóptero à sua frente, mantendo 500 pés, Alfa Serra 50. Juliette, 500, porta para barra de pés, negativo visual com o helicóptero. Go 2065, contact now Recife Center, frequency 125.1, if unable 128.35. Recife now 125.1. If unable, 1, 2, 8, 3, 5, thank you, so long. Papatango Mike Bravo Uniform, sent you 1,500 feet, 281017, go pass you on Seattle. Okay, descend time 1,500, 1017. Controle Salvador, bom dia, go.